σαράντα δεν είναι. Και πράσι. Não troco o seu despertador pelo cantar do galo. Não troco o seu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco o seu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. Nosso céu é limpo, a noite enluarada. Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita e que a gente gosta, roda de viola, uma boa prosa em volta da fogueira, então a gente mostra. O meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berrante apartando o gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Parada dura. Faz a gente sofrer é agora. Aí nós sofre demais. Prazer é nosso. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita que a gente gosta, roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira, então a gente mostra. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber o café olhando o sol nascer. Pego meu cavalo e saio pelo pasto, toco meu berrante apartando o gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. Mato, tomando cachaça, ouvindo truparando. Você tá vendo? Bom demais! É bom toda a vida.